Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Etiandro Monteiro. A despontar para a música, Etiandro ainda não gravou nenhum disco, mas tem muito talento. Fomos ter com ele. Quisemos saber quem é e onde pretende chegar. Um jovem talento a nascer para o mundo da música. Convidámo-lo a juntar-se a nós, na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, para conhecer Etiandro Monteiro, o cantor na base do R&B. Esta sexta-feira, entrevista com Etiandro Monteiro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena, na sua rádio Antena Web. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento. É um momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de 10 a 10. Na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite, sejam bem-vindos à 17ª emissão de Portugal de Lés a Lés. Sejam, pois, bem-vindos à emissão 17 do Portugal de Lés a Lés, emissão para quarta-feira, 1 de junho, ano de 2011. Eu sou o Diamantino Teixeira e durante cerca de 120 minutos vou ficar na sua companhia. Sem qualquer ansiedade. Finalmente o mês de junho, um mês que tem muita coisa boa, é verdade. Ele é o verão, ele é os santos populares, ele é os feriados. Ele é o tempo de praia, é o tempo do campo. Enfim, uma imensidade de coisas boas que tem o mês de junho. Finalmente. Portugal de Lés a Lés, que acontece aqui na sua rádio antena web entre as 21 e as 23 horas, todas as quartas-feiras, é claro. Eu, você e a música, percorremos Portugal de Lés a Lés. Tudo isto com a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Boa noite, eu sou Diamantino Teixeira. Agora vou falar para os meus sobrinhos. É isso aí, pequenada. Ah, pois é, porque hoje é Dia Mundial da Criança. Abraços e beijinhos do Tio Tino. Elas são a melhor coisa do mundo. Elas, as crianças, claro está. Por

Abertura da emissão 17 do Portugal de Les a Les com Banda Lusa. E este tema que foi direitinho para todas as crianças do mundo. Chama-se A Guerra dos Meninos. Este tema que já conheceu pelo menos mais duas roupagens depois do tema original, que creio, e se a memória não me engana, ser de Roberto Carlos. Temos ainda mais uma versão de Mara Abrantes e esta agora de Banda Lusa. Foi então o tema que dedicamos a todas as crianças do mundo. Sim, porque hoje é o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho. Beijinhos para todas elas. É com a música de baile que vamos prosseguir nesta emissão de hoje para ouvir Invasão, Por Causa Dela. É mesmo por causa dela e também por sua causa que estamos aqui. Sim, porque eu sei que você está também aí desse lado. Os Invasão, Por Causa Dela, e também os The Friends são os primeiros grupos de baile a marcar a presença nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Eu sou o Diamantino Teixeira e vou fazer-lhe companhia até bem perto das 23 horas. Venha então daí connosco. Portugal de Les a Les, agora com a música de baile. Foi por causa dela que andei a fazer o que não devia. Foi por causa dela que um dia saí fora do lar. Foi por causa dela que andei a beber mais do que devia. Foi por causa dela que um dia pensei em me matar. Foi por causa dela que até faltei aos meus compromissos. Foi por causa dela que andei a deitar dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde ao meu serviço. Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarros, caí por terra, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por causa dela que hoje não fumo nem bebo mais. Porque percebi que se continuasse eu a perderia.

vem do céu, meu doce mel, meu bem querer. Vem do céu, meu doce mel, meu bem querer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor marcou demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor ficou. Não vai ter fim, esse amor não vai ter fim, esse amor não vai ter fim, esse amor. Nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, para ficar agora com o grupo musical Iniciadores, Elétrico da Cidade e também a voz de Marante. Viva as mulheres! Eu também digo, viva! Os seus carris por fora. Elétrico, coitado, todo dia em toda hora puxava o seu atrelado. O guarda-freio fardado, alicate e com bigode, ia cumprindo o recado, conduzindo o Zé Pagode. Os tempos mudaram e tudo acabou. Também o elétrico ajudou. Acabaram todos, não há amarelos. Estão no museu, lá para Mazarelos. Pescadores, vareiras, tudo aos juntinhos. Folhas verdadeiras para Matosinhos. Não era alegria, não era saudade. Era assim o dia da nossa cidade. A cidade inteira, sem pressa na velocidade, da Foz até à Ribeira, às voltinhas pela cidade. O carro até Ariosa, muitas vezes atrasado, tornava a cidade airosa, o amarelo tornado. Os tempos mudaram. Também o elétrico as ruas deixou. Acabaram todos, não há amarelos. Estão no museu, vá para Mazarelos. Pescadores, vareiras, tudo aos montinhos. Folhas verdadeiras para Matosinhos. Não era alegria, não era saudade. Era assim o dia da nossa cidade. Os

das surpresas que temos vindo a preparar para si. Estivemos com Iniciadores, Elétrico da Cidade, ainda Marante Viva as Mulheres, e é com o duo musical Alma Lusa 2 que vamos prosseguir nesta emissão de hoje. E se os Evasão diziam por causa dela, estes dizem é por ela. É por elas e por eles também que nós estamos aqui na vossa companhia. Vamos depois ficar também com a voz de Paulo Ribeiro, que é por acaso também vocalista do grupo musical Banda Lusa. Paulo Ribeiro que nos traz o tema Boate Azul. Venha aí connosco, até bem perto das 23 horas, eu, Diamantino Teixeira, quero ser, é claro, a sua melhor companhia. Por ela, eu posso

olhar, esse teu olhar. De nada nos vale tentar fugir, para que negar ou sequer fugir desse mal de amar, desse mal de amar. Chega quando quer e não quer saber, nem do mal que fez ou que vai fazer. É um tanto faz, crer ou não crer. De passeio, Trovante, Ser Poeta e Rita Guerra Brincando com o Fogo foram os temas que passaram por cá nos últimos minutos. De saída para um curto intervalo, tenho ainda tempo para lhe deixar mais dois temas: a voz de José Alberto Reis, Amor Intemporal, e ainda de Fernando Correia Marques, Coração Traidores. Venha daí conosco até bem perto das 23 horas, emissão do Portugal de Lés a Lés, referente a quarta-feira, 1 de junho. Não saia do seu lugar, voltamos então depois de um curto intervalo. Até já. Para mim não te mudou, nem parece que passou. Continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. O tempo teu encanto não levou,

dar voltas à vida. A ternura dos 40 não tem conta nem medida. É então o final da emissão de hoje do Portugal de Lés a Lés. Esta foi a emissão 17, emissão referente a quarta-feira, 1 de junho. É, o melhor mês do ano, para mim, claro. Estava, de facto, com muita ansiedade por este mês. Hoje é também Dia Mundial da Criança e foi para eles, de uma maneira especial, que começamos esta emissão de hoje do Portugal de Lés a Lés. É para eles também que vai um beijinho do tio Tino. Esta emissão do Portugal de Lés a Lés regressa então, esta não, com outra emissão do Portugal de Lés a Lés, regressamos então, assim é que está correto, na próxima quarta-feira. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, de Lisboa para o mundo. Envio-vos um forte abraço. Resta-me desejar-vos a continuação de uma ótima noite de quarta-feira. E já sabem que conto convosco para a próxima emissão, é claro. Os últimos são os da emissão de hoje para os Salada de Fruta. Bem bom, para esta altura do ano, uma saladinha de fruta. Se cá nevasse. Não, agora não, hein? Então abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. E até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. Se cá nevasse, os Salada de Fruta. Até para a semana, se Deus quiser.